Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O crocodilo chegou. E para comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Alô, alô, alô, alô, galera do Crocodilo. Aí tá, como é que é? Pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão e tchá, tchá, tchá. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, e agora! Não para! Pra cima! Agora! E bate na palma da mão, galera do papão. Assim, assim. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Galera do Paysandu, campeão paraense, dá o grito. Bora na batida, bora no batidão. Cadê a galera do leão? Cadê a galera do leão? Só quem é do remo dá o grito. Do Corinthians dá o grito também. Quem é do Flamengo dá o gritinho. Um, dois, três. O bagulho é doida. Tá doido. Tá doido. Um, dois. Um, dois, três. Vai. Hey. E bota na pressão. Vai. E toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma sua gostosa, toma sua gostosa. Bora, abraço, pra cima, pancadão. Um, dois, três, vai. Hey! E Brasil, é pressa. Vai, toma. Muita onda, meu irmão. Bora pra cima. Vocês. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma, seu cachorro. Tô possuída agora. Atenção, que eu tô vendo. Vocês são de ideia. O crocodilo chega chegando. Vai, toma. Vai, toma, seu cachorro. Vai, toma. Toma que toma que toma. E na batida vai. Só as melhores. O Giovanni também, a Michelle, casal Croco comigo. Vem assim, ó. Paulinho Bob também, o Careca, o Carequinha também, GDS na área. Vamos, Adriano Sarrafio, Juninho Play também, essa primeira dama. Um abraço, garoto. Na frontal. inteira, mãe. E vamos pra cima, pra cima, pra cima. Só quem tá solteiro dá o grito aí. Quem não tem hora pra chegar em casa dá o gritinho também. Só quem vai sair daqui muito chapado faz barulho. O gritinho das virgens. Deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho. Só quem gosta do escurinho aí. Quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho. Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho também. Um, dois, três, e agora? Pra cima! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o crocodilo que me espera. Fui partir o crocodilo que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Fui partir o crocodilo que me espera. É o croco, vai! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei. Meu parceiro empresário Nilson Júnior! O homem da net, meu irmão! Fechadão com o Patrese aí, Nilson Júnior! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui E a galera vai no clima com o patrão e detonando. E dance na pressão, dance na pressão, dance na pressão. Uhul! Vem-te embora, caçadores. Agora é incrível. Então toma! Vai, Brasil, vai! Como é que é? Como é que é? Alô, Belly! Gente, eu tô com a amiga. Vai, batatinha, vai! Vai pra casa, de ladeira, pega, catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Meu parceiro Sérgio Leones depois de... Tá na fronteira, Sérgio Leones, tá no animal. Sabendo que você é malcriada, não adora. Já pode ficar pelada, não adora. Na casa tá bagunçada. Patrese, DJ Patrese. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveita. Meu parceiro Bruno, Bruno da CB, DJ Mel, UNC, Bruno e DJ Mulher. O Bill da Lacoste é meio alemão aqui, um abraço! Vai embrasando tudo! Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança. O Eric de Sambre, o Mangueirinha também, o Naldinho, Aldinho do Bacinho, o Bruno Reis, o Xuxa também. Aí, Bill! Pra cima, Jurandir! Aí, Keila! Namorar pra quê? O Luanzinho, o Luanzinho sem ideia. O Vitinho também. Alô, Riquinho, sem ideia em peso, valeu. O Carlos, o Perninho nele. O Davidson também. O Padrão Biru, tá Santa Isabel. E aí, Blake? Saiu com patrese um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com patrese um dia e já ficou na fita. DJ, vai! DJ, não para, não para! Bora! DJ, bora! DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, vem dançando, mãe! Bota bundinha. Empina essa bundinha e vai dançando com o Patrese. Empina, empina, empina e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Olha o gritinho! E aí, Bruna CB? Filho da Lacoste também! Ele dá açaí, aqui ó! Está difícil de entender. Olha os Panteras! Pitbull também, de Benfica! O Anderson, o Marcos, o Chachel, o Mirinha, a Retinha Trans Saúde. Aquele abraço, valeu! Parceiros também, aí Carlinho, o Marlon, coração gelado, toda comitiva. Aí Carequinha, o picolé, só de boa. Para Josimar Digital, equipe Fuga do 40 Horas, rompendo fronteiras. Tiraram o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do... O Pipirinho, o Robertinho e a família Rouba Cena. 4 anos de sucesso, verdade. Um abraço. Sei que me amavas, mas na real é só atração. O top DJ do Pará. DJ e Ivan Macedo. E as melhores! Olha os polêmicos! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te diz que és minha paixão. E ganhei só ilusão. Vamos nessa! Aqui ó, aí Nadinho, Zero Grau, o Lucas também, aí Marçal, Renan, pegando o táxi. Bola na batida, na batida, na batida, bola no batidão, é bola pro papai, é bola, é bola. E aí, tá gostando, filha? Então eu vou pro papai, eu vou pro papai, é bola pro papai, eu vou pro papai, eu vou pro papai, eu vou pro papai, é bola pro papai, eu vou pro papai, eu vou pro papai, eu vou pro papai. Faz o caqueado e fuma um baseado, faz o caqueado e fuma um baseado. Aí sabe, é muito caqueado. E vem dançando no gingado, vem dançando agora, agora, agora, agora. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Dá essa sentada, vai! Dá uma sentada daquela nervosa. Pra cima! DJ Lohan que tá tocando. Toda a galera também. Junte aí aqui o meu parceiro Hugo Carlinho. O Murilo é meio, o Ramon. Aí, Ramon Bahia. Daquela nervosa e faz um tempo. Vai em todo celular esse ligação aí. Volta, eu sei que tu gosta. Alô, Eric Sample. Todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada. Vem dançando, vem, vem, vem. Uhul! Bora pra cima! Gira, gira! Daquele jeito! O Paulinho também rouba a cena! A Japa! GDA, aqui ó! Quem tá presente? Olha, é, Eloá. Eu gosto da Eloá. Ele gosta do tipo do bico, né? Agora! Filha dele. Eloá! Vamos lá! Treme, treme, treme, vai! Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Vamos lá! Pega o isqueiro e acende o baseado. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Deixa no escurinho. Apaga a luz, no escurinho. Apaga a luz, no escurinho. Apaga a luz. Agora, agora, vai! Apaga... levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Dá-lhe a tapinha na budinha dela agora, vai! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E dá-lhe a sua tapinha, dá-lhe a sua tapinha, dá-lhe a sua tapinha. É muita onda o croco! Pra detonar, pra detonar. Vocês e dançando animal, dançando animal. Pra trás e vai pra cima. O amigo Pipoca também. Aí Juliana, meu parceiro Carinho aqui também. Tatiane, Samuel também, a Rose. Curtindo animal, galera de Benevides, valeu! Alô, Eric Sambre! O Mangueirinho também, o Naldinho! 10 vezes já saí, engraçado! Aí, Bruno! Vamos lá! Diz aí! O Raimundo também, o David! A Erika! Michele também, Ediene e o Michel. DJ Ivan Macedo. Lando. DJ Lando. Sucesso. Toma batida! E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. E dance na pressão, vai! Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, era tu que era bandida, era tu que era bandida, mora, mora, mora. Bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. As melhores, toma, toma, toma. No passinho do carimbó, no passinho do carimbó, bota no 12. Bota no 12 agora. Bota no 12. Toma pressão, vai! Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri. Joga a mão, joga a mão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, pri, pri, pri. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão. Escolhe o rumo, vai! As molecas, escolhe o rumo e dá-lhe a faz a docinha na ponta da, na ponta da, na ponta da. Vai girando tudo! Girando, girando, o pai saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha. Tá todo mundo, todo mundo, todo mundo louco! Louco, louco, tá todo mundo louco! Na ronda, vai! Digital, tá chegando o som do. E aí, Marcelo, Mamão também! Louco, equipe Adidas de Bujaru! Faz a boquinha do animal. Mãozinha pra cima, pra cima. Boquinha do animal. E dá-lhe a dentada. Alô, Carlos. O Perninha também, o Ney. O Neviso também. O Neviso da Bróis. E o Esquadrão Miruta. Aqui, ó. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Meu parceiro Fernando. O Eliseu também, o Negão, a Maria. Aí, Alexandre. Dá-lhe de Santa Isabel. Olha o Cláudio também. Os envolvidos. ST. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer! Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Tá de avisada! Vamos dançar! Super coreano! Gleicinha também, o Eric! Famoso pitbull do grupo! DJ Lando! Isso aí! Amar a minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. comigo. DJ Patrese. E o que? E o que? Desce a bunda batendo no chão, vai! Desce a bunda batendo no chão. Alô, periquitina! E a família Marvel também, portuguesa! Direto de Marituba! A Lipe, o Henrique também e o Eric! E vai dançando no escurinho, vai dançando no escurinho, vai dançando! Pra cima, bora! Bora, novinhas! As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma, galera, já sabe! Duas mãozinhas pra cima, as duas, unidade muito deitada. Toma, toma, toma, deitada, toma, deitada, toma. Vem dançando, vem dançando. Os polêmicos de Cezabel. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois repor. Tá tudo na batida, na batida, na batida. É o croco na parada. As batidas que envolvem aqui, ó. E dance, dance, dance, dance, dance na pressão. Dance na pressão, mano. Senhora, a Maria também, a Nayara, a Emily, Nenê, Loucos por Vargas, Jundiaí, aqui ó. DJ Denilson, o Rafael também, o Harrison, galera do Transa Saúde. Murini também. O empresário Igor Bahia. Fúria, meu irmão. As musas dos primos também. Primo da Farra. Aí, Milena. Odilene. Alô, Rani também, Aline. Toda a galera comigo assim, ó. Galera do Papão. Uma hora pra cima, pra cima. Agora. O quê? E a galera do Leão também pra cima. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. E honra! Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Imagina! Novinha, eu quero te ver contente. E o quê? Não abandona o bonde da gente. E aí, Paulo Diego? A Jade também, a Nayara? Galera, boas-vindas! Raimundinho também! Envenenada de Marituba! Alô, Luizinho, show! Eu tô pegando o telefone, me bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Quer ligar pra ela? Quer ligar pra ela? Vamos lá, vamos lá! As duas mãozinhas pra cima e dá de deitada! Deitada, deitada, deitada. E dá-lhe essa deitada! Dá-lhe essa deitada! Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Toma essa deitada! Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria. Agora nela, vai! Pode votar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar com força. Pode votar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar, pode votar. Bota com força nela, vai! Bota na pressão. É daquele jeito. E aí, Gabinho? Os mal falados também. Conceição Linda. É aqui, ó. É mais uma do Anderson do Depósito. Pra cima, velhinho. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar você. Eloá, eu gosto da Eloá. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Bora, Sérgio Leone. Eu vou reconhecer de você. Ficha, ficha. Se é tarde na mirada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala, eu vou ficar. O Giovanni da Michelle, o casal do Groco. Aqui! E com a equipe que já fiz a 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Oh, o que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Oh, o que me fez chorar. Arrepia! Patrícia de doido, Patrícia de doido. Bagulho doido! E vai pra cima! Aparece de doido, aparece de doido, aparece de doido. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito! Lindo de corpo! DJ Patrese. DJ Patrese. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará! DJ Patrese! Vem assim na manha, vai! Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. E aí, Blake? Família Robson! Porque tem que ser assim. Os intergalácticos. Atlético, chamei na área. Não consigo crer. Bora, Riguinho. Sem ideia. Luizinho também. O Vitinho. Endoidando tudo aqui no Grogo. Galera do Inho. É. Diz aí. Perninha, o Davis também, na voz. Aí, Cláudio. És a mulher dos meus sonhos, você é a mulher dos meus sonhos. Oh. Tudo na moral, na moral. Pra você. E aí, Chachel? Pitbull também. E as Panteras. Tudo junto e misturado. Bora, Juninho Blé! Você me demonstrava uma coisa antes. Agora que você mudou até bastante. Não aguento mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu... O vereador também. Decide tudo e agora é... A equipe contrabando também. Tá doido, doido? Bora, Felipe! E agora? Hoje ele não tá doido. Grande Felipe! Tá rápido que tá ficando doido já. Louca tentação, a tentação do sucesso. Tem saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. E as marcantes, vai! Algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Fala, galera, vai no clima! E parece que esquece, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. A mãe do neném tá na área, é? Desculpe, eu... Bora, neném, pra cima! Fui ocupado por você sofrer. Não vai. Perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Você! Te machuquei. Te... Meu bem, eu fui o covarde. Vai, covarde, não para! Tá gravando? Tá gravando? Então grava! Então grava ela, me mamando. Meu parceiro Gil! É de Castanha pra curtir o Grogo. Um abraço, Gil! Na fronteira! Me mamando. Então grava ela, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Rouba a cena! E na batida! Tudo na batida, galera, vai no crime, o Patrese e detonando, e a galera vai dançando! Mais uma! E aí, Marcela? Ela que pede esse é o Detono! Alô, neném! Andando. Leva sua mãe aí, filho. Procuro por sete vidas. Tá no animal, ela! Tá dançando toda! Aí, Doug! Anânio, Rogério! A Renata também, a Pri! Toda a família Trazinos! A fronteira, um braço! Mas eu sigo caminhando. As melhores! Sarrafo chora nessa. Segurança, Xandão chega aqui na frente do animal. São segurança da festa. Por favor, aqui. Ele dá apoio aqui pra gente. Vamos lá, vamos lá. É o Croco na parada. O Igor, a Keila, show! A Samara também, a Carol! Joga a latinha pra cima, pra cima e vai bebendo tudo agora! Bota pra cima a latinha de cerveja! Bota pra cima! A latinha de cerveja! Uísque, red, arreia, arreia! Uísque, red, arreia, arreia! Bota pra cima a latinha de cerveja! Bota pra cima a latinha de cerveja! Uísque, red, arreia, arreia! A boquinha! Novinha de sair do croco. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho. Olha o croco. O quê? Ô louco, ô louco. Olha o croco no meio do povo. DJ pra trás, ô louco. Crocodilo. Olha o croco. Crocodilo tá mordendo o crocodilo. Meu parceiro empresário, Ramon Bahia. Lá do Vila. Aqui na fronteira, hein, Ramon? Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Contente. Não abandona o bonde da gente. E o funk? Que no ele pra confesso tu tem moral. Bora, Juninho Play! Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar. Pra sentar no... Sérgio Leone na fronteira, meu irmão. A primeira fronteira dele, eu acho. Agora, Sérgio Leone! Aí, Yuri. Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Ô, novinha, eu quero... O Guda Bebê dos Magnatas. Não abandona o bonde da gente. Que é o Wellington. O Wellington Verente. Tu tem moral, vim aqui na favela. Pra sentar no grau, vim aqui na favela. Pra sentar no grau. E doida! É plata envolvente que mexe com a mente. Esquenta. Ai, mundinho também! Novinha ali, hein? Fica Helenada de Marituba! Eu falei assim pra ela: Luluzinho, show! Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Que ela veio quente. E hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo. O quê? Sarrafe tá doido, meu irmão! Olha o Tinho, olha pra ele. Tá maluco já esse. Imagina o aniversário daí que tá chegando. Vamos, Ju, mano. Mano, não quero nem estar esse dia lá. Vou serrar ele. Depois eu rasgo. Ele tá doido, meu Deus do céu. Se eu mando ela, depois agora! Como ela dança, depois que eu vi como ela voa, depois que eu vi como ela se... O top DJ do Pará. Agora que eu vim perceber. Bora, mulherada, agora! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Ei, Jorginho, é mais uma do Kevinho. Cê acredita? Vai, novinha! Essa novinha é terrorista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha, expô. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Mas eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar. Daquele jeito! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. A galera do clima, vai! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Vou mandar um papo reto. Aí, Larissa, vai aí. Eu não minto. Giovana também. Meu amigo corno. Abre a boca e dá o grito. Toma. E é funk, é funk, é funk. Patrese. Patrese. DJ Patrese. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro, eu vou subir. No segundo, eu vou descer. No terceiro, macetinho, eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica.